Salvador Golno 897, pronto para o táxi com 113 a bordo, 113 a bordo, 4 horas de autonomia alternando o Galeão. 897, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista 10. Reporte no ponto de espera, pronto para decolagem, gol no 897, o ajuste 10111 agora. Gente, autorizado táxi Juliette Alfa para o ponto de espera da 10, reportar no mesmo 10111, ajuste gol no 897. Salvador, gol no 897, próximo ao ponto de espera da 10, pronto. Gol no 897, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 0, 60 graus, 04 nós. Gente, autorizado a alinhar e decolar da 10, gol no 897. 8 no 7, decolar 241, no controle 199.8, feliz ano novo. 199.8, feliz ano novo pra todos aí, muito obrigado, 1-8 no 7. Gol 98197 decolado na sua escuta. 1-8-1-7, bom dia, contato radar na decolagem, só 360, 360 Nadael, gol 1-8-1-7. Gol no 271, na autorizada final do IADS, que foi para a pista 10, reposto localizador. Vai parar no localizador, pista 10, 1-2-7-1. Dois Salvador na CES 265. São 3265, Galeão 380, copia? A gente tem informação Delta, tudo pela Copa, da CES-265. Autorizado Galeão, nível 380, decola da 1-0, curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, quando intercepta, up, November 857, segue como rota do plano. Controle em 199, decimal 8, e aciona 5052 nos responders. Autorizado Galeão, nível 380, decola da 1-0, com curva direita, saída da El, Bidev, intercepta por novembro 857, controle 19.8, transponder 5052 para 3265. Só confirmando Dael, Leda, após Bidev. Então 3265, chame pronto para o SPEC, saneamento 05. Dael, Leda, Bidev, para 3265. 1271, bora. 286, beleza, bora. 1-8-1-7, chame centro Recife, 1-2-5-1, alterna 1-3-3-2-5, bom número. 1-2-5-1, 1-3-3-2-5, gol 1-8-1-7, muito obrigado, bom trabalho. Oi, 2 Salvador, bom dia, o voo 1271, 1.6 milhas do externo, pré-baixado e travado. Voo 1271, bom dia, avistado, livre pouso, pistão no zero, vento 060 graus, 05 de nós. Livre pouso, pistão no zero, voo 1271, feliz ano novo. Voo 271 no solo 51, táxi autorizado via Alfa, reporta antes da táxi Juliette para ingresso. Táxi Alfa, reporta antes da Juliette, 1271. Salvador, Tancês 265, posição 5, pushback, acionamento. Autorizado, chama o táxi, Tancês 265. Autorizado, pushback, acionamento, Tancês 265. Uno 271 no ingresso via Juliette, posição meia dúzia, parte principal. Via Juliette, posição meia dúzia, gol Uno 271. Salvador, da 326597 a bordo, autonomia 0359, até Guarulhos, ponto para táxi. 265, após a passagem do Boeing da Gol, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista 1-0. Reporte pronto no ponto de espera, pronto para decolagem. Após a passagem do Boeing da Gol, Juliette Alfa até o ponto de espera, dando 0, da 3265. Salvador, da 3265, ponto 0, dando 0, pronto. São 3265, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 0, 40 graus, 03 nós. Autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, da 3265. A decolagem de pistão 0, da 3265. 3265, decolar 259, controle, transfere 199, decimal 8, feliz ano novo. Obrigado, bom dia, tá 3265. Bom dia, tá 3265. 3265, bom dia, contato radar na decolagem, sobe 320, saída da ela, direto dela, tá contigo. Data ela, saída ela, 380, 3265. Salvador, Mike Bravo, Quebec. Sete, 53, 59, KB97. Estimado Galeão, 0700. Quarenta e sete, 53, 59. Obrigado, bom dia.